Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 10 horas e 5 minutos. Está começando mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Momentos Espirituais, ao vivo aqui da Rádio Capela 105,9, A Voz de Vinhedo. Este programa é uma realização do Departamento de Comunicação da Casa Espírita Paulo de Tarso. É um prazer estar com vocês e hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata do tema Sedes Perfeitos, e vai entrar especificamente nos itens Os Bons Espíritas, e vamos falar também da parábola do semeador. Muito bom, obrigado aí pelo socorro, viu Fábio? É uma alegria muito grande. Hoje estamos acompanhados do nosso querido Fábio, da nossa querida Sônia e do não menos querido Guilherme. Como o Fábio já nos revelou, o tema de hoje envolve o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e é o capítulo 17 intitulado Sede Perfeitos. Muito bem. E dentro desse Sede Perfeitos, nós vamos encontrar a parábola do semeador. Em homenagem ao nosso querido Agnello, que é um irmão muito querido, que desenvolve uma atividade muito intensa e muito brilhante lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, nós vamos contar uma historinha que ele nos mandou ainda há pouco. Então, essa história diz assim: um rapaz entrou numa loja e viu um senhor no balcão. Maravilhado com a beleza do lugar, perguntou: "Senhor, o que se vende aqui?" "Os dons de Deus", respondeu-lhe o senhor. "Quanto custam?", voltou a perguntar. "Não custam nada. Aqui, tudo é de graça." O rapaz contemplou a loja e viu que haviam jarros de amor, vidros de fé, pacotes de esperança, caixinhas da salvação, muita sabedoria, fardos de perdão, pacotes grandes de paz e muitos outros dons. O rapaz, maravilhado com tudo aquilo, pediu: "Por favor, quero o maior jarro de amor, todos os fardos de perdão e um vidro grande de fé, para mim, meus amigos e família." Então o senhor preparou tudo e entregou-lhe um pequeno embrulho que cabia na palma da sua mão. Incrédulo, o rapaz disse: "Mas como pode estar aqui tudo o que pedi? Sorrindo, o gentil senhor lhe respondeu: meu respeitável irmão, na loja de Deus não vendemos frutos, só sementes. Plante-as. Muito bom, né? Porque nós vamos falar hoje da parábola do semeador. Exatamente. Então, não à toa, o tio Agnello mandou para nós essa mensagem, né? E então, por isso que eu quis fazer uma homenagem ao nosso querido Agnello, começando por essa singela e profunda história. Mas nós vamos iniciar pela parábola do semeador. E a parábola do semeador, ela se encontra lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. E a parábola começa dessa maneira: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Bom, vale a pena um comentário inicial que os grandes mestres orientais, eles fazem as suas exposições sentados. E curiosamente, né, aqui nesta passagem, o Mateus revela que Jesus sentou-se no barco, na praia, e imagine vocês, né, lá no mar de Tiberíades, né, grande multidão sempre acompanhava Jesus, né, depois que ele se tornou um popstar da época, e então ele pregava, e não tinha caixa de som, não tinha nada, né, e ele fazia as pregações, e essas pregações atingiam as consciências e também aqueciam os corações. Então ele começou a contar a parábola. Essa parábola é a parábola do semeador. E nós vamos ver adiante que é a única parábola que ele não somente conta, como também explica, interpreta, né? Muito bem. Aquele que semeia saiu a semear, começa Jesus. E enquanto ele semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e tendo vindo os pássaros do céu, a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra onde havia caído não tinha profundidade. Mas o sol, levantando-se em seguida, as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, as abafaram. Outra finalmente caiu em boa terra, e produziu frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Essa expressão, ouça quem tem ouvidos de ouvir, era uma expressão muito frequente utilizada pelos profetas que antecederam Jesus. E, evidentemente, que eles queriam dizer, Jesus queria dizer, ouça quem tem ouvidos de ouvir, ouça quem tem ouvidos para compreender. O objetivo era compreender, não apenas ouvir. Muito bem, e por que Jesus fala de semente? Jesus fala de semente porque lá, logo no comecinho da Gênesis, e nós aprendemos isso com o professor Severino Celestino da Silva, a quem temos uma grande amizade e que aprendemos muitas lições de muita profundidade, já que ele é conhecedor do Evangelho. Então, ele diz lá ele diz que no Gênesis, o livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento, o primeiro livro da Torá, dos nossos irmãos hebreus, logo no primeiro capítulo, lá no versículo 10, Deus fez as águas, Deus fez o céu, Deus fez, foi fazendo as obras. E uma das obras é, fez as sementes e as árvores, com as suas árvores de cada espécie, né? Então, Jesus, como era hebreu, como era judeu, tinha hábitos judeus e tinha o pensamento judeu, a cultura judia, evidentemente, ele se reportava aos ensinamentos contidos lá no livro Gênesis. E outra referência que ele faz é que lá no capítulo 26, no versículo 12, é um determinado momento em que Isaac faz a colheita dos frutos sem para cada um, ou seja, sem frutos para cada semente plantada. Então, Jesus faz essa referência, faz a referência àquilo que estava contido no livro do Gênesis. Muito bem. Aí continua Jesus agora interpretando a parábola. Escutai, pois, vós outros, a parábola daquele que semeia. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Ou seja, tem pessoas que recebem a mensagem de Deus, recebem a mensagem do Evangelho, mas não dá importância, não dá importância, e evidentemente que a semente fica na beirada do caminho, vem as aves do céu e se aproveitam daquela semente. Ou seja, ele perde a oportunidade porque ele não valoriza a mensagem de Deus. Ele troca a semente, Marcelo, por uma tentação, ele troca a semente por uma ilusão, exatamente. Ele troca a semente por uma aventura, ele troca a semente por um gozo, né? Exatamente. E aí essas são as aves que vêm e comem essas sementes que ele não soube acolher. Perfeito. Aquele que recebe a semente em meio às pedras é aquele que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas ele não tem em si mesmo raízes, e aí ela não permanece senão por um tempo. Quando sobrevêm reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Ou seja, aquele cuja semente caiu em meio às pedras, num primeiro momento ele fica estimulado, ele compreende, ele fica agradecido de ter recebido essa mensagem do Evangelho ou a mensagem da palavra de Deus. Só que quando ele se vê diante das primeiras provações, ele fala, opa, isso aí não é para mim, está me incomodando, e essa história não é para mim, e ele acaba desistindo e acaba sucumbindo a aquilo que o Fábio acabou falando agora há pouco, né? As tentações, as provações. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas em seguida as solicitações deste século e a ilusão das riquezas abafam nele essa palavra e a tornam infrutífera. Então, nós nos deixamos envolver pelas ilusões, nos deixamos envolver pelas solicitações da vida mundana, da vida material, nós damos mais valor para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. E acabamos recebendo a semente entre os espinhos. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é aquele que escuta a palavra, que nela presta atenção e produz frutos, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Evidentemente que esse que recebe a semente em boa terra é aquele que está amadurecido, é aquele que não só prega os ensinamentos que recebe, como também pratica, os pratica, né? Essa parábola, a parábola do semeador, evidentemente que o semeador é Jesus. Quem é o semeador? É Jesus, que veio trazer o ensino do Evangelho, o ensino da Boa Nova. Faz mais de 20 séculos que ele faz esse convite para nós. E esse convite está na acústica da nossa alma e muitas vezes ainda temos recusado e não temos trabalhado a boa terra para que essa semente dê bons frutos. Ainda temos abafado essa semente em meio aos espinhos, em meio às ilusões, em meio a colocar as coisas materiais acima das coisas espirituais. E a parábola do semeador, amigos, nada mais é do que a demonstração da lei de ação e reação, ou da lei de causa e efeito. Ou seja, conforme se planta, conforme se colhe. Amigos, após essa breve exposição, que acabou tornando-se não tão breve assim, gostaria de ouvi-los. Fabinho, Sônia, Guilherme, fiquem à vontade. Eu estava ouvindo você. Boa noite a todos os ouvintes, antes de mais nada, da Rádio Capela 105,9. Muito prazer estar aqui novamente conversando com vocês. Esse assunto tão agradável que enobrece a alma, né? E que nos faz sempre aprender, né? Eu estava ouvindo o Marcelo falando e veio na minha mente uma situação bem interessante, como se fosse uma inspiração. Que essa palavra, essa parábola, ela pode ser aplicada às fases que a humanidade passou também. As fases que a humanidade passou, quando a semente caiu e os pássaros voaram e vieram do céu e a comeram, houve uma tentativa da humanidade, através dos profetas, através dos outros espíritos que sempre estiveram a trabalho de Jesus, a trabalho de Deus, no comando de fazer a humanidade evoluir. Mas eles não tinham o quê? Conhecimento ou evolução para compreensão. Eles tiveram contato, mas não absorveram. Não tinham ainda uma maturidade espiritual. A parábola também refere da semente que caiu no solo inóspito das pedras, pouca terra, né? Sem raiz. A humanidade teve estágios dessa, a gente fala desde o primitivismo, né? Desde a área mais, na época de Maomé é o lado dos islamismos, mas na época de Moisés, né? Porque praticamente quase que coincidem os mesmos momentos. Eram momentos que estavam trazendo, eles tinham Moisés para fazer toda a orientação, mas eram espíritos ainda pouco evoluídos. Eles ouviam a palavra, mas eles não tinham raízes, não tinham solo fértil, maturidade espiritual ainda não capaz. Tanto é que quando Moisés se afastou por um tempo e ele foi no monte pegar os 10 mandamentos, aquele tempo de ausência de Moisés foi suficiente para a população esquecer e eleger o bezerro de ouro. Os 40 dias que ele ficou no Monte Sinai. Os 40 dias que ele ficou no Monte Sião, justamente. Monte Sinai. Monte Sinai. Você falou Monte Sião, eu fui atrás. Monte Sinai. Aí o que aconteceu? Era a palavra que chegou. Eles tinham até um pouco de vontade de querer aprender, aceitavam a palavra, mas não tinha raiz mais profunda. Rapidamente eles se vendiam por um, por alguém que dava uma ideia diferente e um tudo que nem cordeiros, né? Que nem manadas, que desvia o caminho, vai todo mundo para um lado, mesmo que aquele lado seja o abismo, né? Então não era um preparo evolutivo correto. A semente lançada nos espinhos lembra bem a nossos dois últimos séculos, né? Que as nossas atividades, o nosso consumo, o nosso trabalho diário, as coisas materialistas nos sufocam tanto que são raros que procuram uma religião, que procuram alguma coisa a respeito disso. Dizem e alegam que não tem tempo, né? Às vezes ele ouve umas palavras, hoje tem o WhatsApp, que é uma rede de comunicação maravilhosa, que passa mensagens, né? E estão começando a despertar muitas mentes. Mas eles se deixam vencer pelo mecanismo da sociedade sufocante materialista. São as sementes que caíram no espinho, que caíram, e a própria condição de vida, o estresse de vida, sufocam, porque ele não dá uma chance para colocar na vida deles o equilíbrio, né? O equilíbrio através dos procedimentos morais e éticos que uma religião pode ensinar, né? E, finalmente, nós estamos na fase que as sementes que caíram e caem no solo fértil, que é uma humanidade que nós estamos na fase de transição do planeta. Como o Espiritismo cresceu nos últimos 157 anos? O planeta nasceu o Espiritismo nasceu na França, 157 anos. Hoje, vários países entraram nessa linha, nesse tema da espiritualidade, querem saber por que que estão aqui, querem saber de onde vêm, para onde vai, e eles estão se desligando um pouco do materialismo. Então, esse grupo é o da Terra Fértil, porque eles estão à busca de uma verdade mais profunda do que o cotidiano de nascer e morrer aqui sem saber de onde veio e para onde vai. Mais ainda, é entender qual o motivo que veio aqui para fazer com que a sua melhor bagagem espiritual possa se findar. Então, essa mensagem é os ciclos evolutivos que a humanidade está, e que hoje nós estamos entrando numa era onde nós estamos despontando e haverá somente terrenos férteis. Daqui para frente, terrenos e sementes que poderão germinar, e tantas sementinhas que já estão chegando, boas aí, para nos ajudar, que são esses espíritos de luz que vêm reencarnando, né? Veja você como que o Evangelho, como que as parábolas, elas têm esse condão, né? Elas permitem as mais variadas interpretações, né? Impressionante, né? Como que é a grandeza pedagógica do mestre, né? Pois não, Fabinho? Fique à vontade, eu estou vendo que você está aflito. Nossa, é porque eu estou maravilhado com isso que a Sônia falou aqui. Eu achei muito bonito essa inspiração. Acho que foi uma inspiração poderosa, viu, Sônia? Porque tem um livro do Haroldo que chama... Acho que é do Haroldo mesmo, que chama Celeiro de Redenção. E celeiro é o lugar que guarda os grãos, né? Ou sementes. E esses grãos ou essas sementes são ensinamentos que vão tocar os corações, ou que vão brotar na hora certa, né? De brotar. Então, Sônia, eu fiquei imaginando, quando você falou isso, que eu, sendo um espírito imortal, que tenho uma certa idade, eu vivi lá na época dos profetas. E naquela época, de fato, meu coração devia ser como essa estrada aí, que não tem nada de solo mesmo, praticamente, e que o que cai ali, as aves vêm e comem, porque não tem a mínima absorção pelo meu coração. As sementes que Jesus, que é o semeador, né, deve ter jogado naquela época, e no meu coração elas caíram como se caíssem num asfalto. Não tinha a mínima condição delas germinar naquela época. Aí, com o passar do tempo, que eu fui vivendo as intempéries da vida, os incentivos, as provações, as expiações, as lições, provavelmente chegou o momento em que algumas dessas sementes de fato germinaram no meu coração, né? Que Jesus tem semeado ao longo de toda a nossa história. Só que o meu coração ainda tinha, era duro, né? E a semente não ganhava profundidade, ficava na superfície só. E eu não conseguia acolhê-las no âmago dele. E aí elas brotavam, mas brotavam fracas, sem raiz, né? E aí eu fui evoluindo com o tempo, fui evoluindo, fui aprendendo, fui errando, fui sofrendo, fui mudando. E algumas encontraram já mais profundidade, só que o meu coração estava tão poluído com as coisas da vida, né, com espinhos da materialidade, das tentações, das ilusões, da vontade de aproveitar a matéria, de viver nesse mundo cegamente, que esses espinhos do meu coração abafavam as sementes que Jesus plantou, né, no meu coração. E agora é o tempo do convite que você falou. Quem sabe a minha alma peregrina, ao longo de tantos milênios, está chegando no momento onde alguma semente vai encontrar solo mais fértil, né? Sem espinho, sem pedra, sem asfalto. E quem sabe já está na hora de brotar algumas coisas. Porque a gente já sabe que a transição verdadeira acontece dentro dos corações dos homens, né? Então talvez seja o momento dessa transição no meu coração, no seu coração, no coração do Marcelo, do Guilherme, dos ouvintes. E nós já estamos começando a finalmente a entender a mensagem do Mestre, a viver a mensagem do Mestre, a sentir a mensagem do Mestre. Porque o Mestre, quando deixou as sementes, as parábolas, né, os ensinamentos dele, eles sabiam que naquele momento iam acontecer o que estava acontecendo, o que ele relata nessa parábola, né? Algumas estavam caindo em espinhos, outras em pedras, outras em terrenos férteis. E hoje eu sinto que pode ser o momento do terreno fértil do nosso coração. A sementinha estava lá, inerte, né? Tem uma palavra que agora eu não estou lembrando. Dormente, alguma coisa assim. Ai, meu Deus, não vou conseguir lembrar da palavra. Latente. Obrigado, Sônia. E agora pode ser que ela encontre guarida, né, nesse solo. Então é um convite, acho, para nós, essa parábola do semeador, em arar o nosso coração. Ou seja, limpar os nossos sentimentos, né? Nos transformarmos por dentro de verdade, né? Transformar o motor lá dentro, que são os nossos sentimentos. E aí os pensamentos vão mudando também, as nossas atitudes vão mudando, e etc. E nós é que nos transformamos, né? Uhum. Não é Jesus que vai tirar as pedras do caminho, né? É. Jesus vai dar força, vai dar inspiração, isso. Mas quem vai tirar as pedras do caminho somos nós. Né? Muito bom, então vamos fazer a nossa primeira pausa musical e, em homenagem às tantas ilusões que nós ainda nos deixamos envolver, então nós vamos ouvir o que, Guilherme? Vamos ouvir Fagner cantando Coração Alado. São tantas ilusões. Então, retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso. Hoje discutimos sobre o capítulo C de Perfeitos, capítulo 17, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda há pouco abordamos o tema que envolve a parábola do semeador, parábola que Cair Barjutel considera como a parábola das parábolas. E deve ser mesmo parábola das parábolas, porque senão Jesus não a interpretaria, né? Uma vez que é a única parábola que Jesus interpreta é esta. E é interessante, né? Porque como a capacidade pedagógica de Jesus é ilimitada, nós podemos avaliar o conteúdo e todo o ensinamento proveniente da parábola, tanto no aspecto individual de cada um de nós, quanto no aspecto coletivo das sociedades, né? Que foi o que a Sônia quis colocar na sua exposição. E individualmente, valeria a pena nós fazermos uma reflexão mais profunda e nos identificarmos. Será que a mensagem evangélica para nós significa que a semente ficou à margem do caminho? Ficou à beira do caminho? Será que a mensagem evangélica que temos ouvido na acústica da nossa alma há 20 séculos, será que encontrou, ficou lá entre as pedras, com uma raiz pequena e logo foi abafada? Será que a mensagem evangélica para nós representou a semente que caiu em meio aos espinhos e nós nos deixamos envolver pelas ilusões, pelas tolas ilusões da nossa caminhada evolutiva? Ou será que a mensagem encontrou em nós uma terra fértil, encontrou em nós um espírito amadurecido e que seja capaz de colocar em prática tudo aquilo que nós pregamos? Essa é que é a reflexão que nós sugerimos que cada um de nós faça. Mas lá no capítulo C de Perfeitos, Sônia, Guilherme, Fábio e estimados ouvintes, nós vamos reconhecer que o convite permanente, ou vamos reconhecer o convite permanente que Jesus nos faz para a nossa transformação moral. Tanto é que o Kardec, em sua mensagem relativa aos bons espíritas, ele termina dizendo como se reconhece o verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz continuamente para domar, para dominar as suas más inclinações, as suas más tendências. Ou seja, é a reforma íntima, a reforma moral que a doutrina espírita continuamente nos convida a executar. E eu me lembro quando comecei nas lides espíritas, lá no início dos anos 80, 83, 84, e nós convivíamos com algumas amigas já mais maduras, né? À época eu estava com 20 e poucos anos, e convivendo com algumas amigas já mais amadurecidas, né? Na faixa dos seus 40, dos seus 50 anos. Então, nós sempre falávamos da importância da reforma íntima, da importância da renovação moral permanente que todos devemos praticar. E aí, na interlocução com essas nossas amigas e outros amigos também, né? Porque dá a impressão que é só as mulheres que vão falar coisas negativas, né? Olha, a Sônia tá aqui, hein? É, e ela fica brava comigo depois, antes, durante e depois. E aí, então, essas amigas, esses companheiros diziam: olha, a reforma íntima, ela é muito importante, mas é tão difícil. Só que elas falavam assim, tão difícil, elas e eles também, né? Eles falavam assim, é tão difícil, de uma maneira que parece que é impossível, entendeu? Parece que é impossível. Já. É um desestímulo assim permanente, sabe, Fábio? Uhum. E aí, para minha grata surpresa, nós vamos encontrar nessa obra que você nos indicou, então nós vamos encontrar aqui uma mensagem intitulada É Difícil. Intitulada É Difícil e que compõe esse capítulo 17, né? O livro, a obra é Vivendo o Evangelho, o espírito é o André Luiz, mas o médium não é o Chico Xavier. O médium é o Antônio Badu e Filho, mesmo porque é um livro recente, né? O Chico Xavier desencarnou em 2002. E essa obra é de quando? Não sei. Essa obra é mais recente, né? Acho que é depois do Sim, do Chico, é depois, né? Sim. Inclusive, Marcelo, o edifício chama edifício por isso, né? É difícil. Que tentaram fazer uma construção para chegar lá em Deus, não conseguiram bem alto. É. Aí escreveram embaixo, é difícil. A Torre de Babel, é difícil. Escreveram embaixo, é difícil, né? Que é a piadinha corrente lá em Santa Rita do Sapucaí, né? Marcelo, essa obra é de 2010, a primeira edição. Ah, beleza, obrigado. Então já está esclarecido, a Sônia identificou em 2010. Posso dar uma parte? Lógico. É porque, como nós acabamos de falar sobre o semeador, né? Nessa mesma obra também tem uma interessante colocação sobre a palavra que chama tuas sementes. Então, mas nós vamos para lá também. Então eu pensei de fechar o semeador com as tuas sementes. Uhum. Pode ser, não tem problema, nós podemos ir para as tuas sementes. É bem curtinha, sim, mas sim. Como nós estamos falando de sementes, semeadura, mudança de reforma íntima, que foi muito bem colocado pelo Marcelo. Então, perfeito. Nós todos temos sementes, sabia? Nós todos podemos semear também. Nós estamos aqui para semear, nós estamos aqui para arar o nosso espírito, modificar as nossas atitudes, né? E tem algumas dicas aqui de sementes, tá? E olha lá. E a mensagem intitulada é Tuas Sementes, é isso mesmo. Tuas Sementes. Fala com brandura, encoraja com fé, ouve com atenção, escreve com amor, age com tolerância, dialoga com carinho, ensina com paciência, responde com perdão, pondera com caridade, ampara com esperança, trabalha com correção, analisa com misericórdia, convive com fraternidade, compreende com benevolência. Palavras, atitudes e gestos são sementes que lanças à tua volta no campo da vida. Não importa onde estão ou não, o importante é que seja sempre o semeador do bem. Sensacional, né? Sensacional. Então, dependendo do nosso comportamento, o nosso comportamento também pode caracterizar uma semeadura, né? Se nós temos um comportamento ético, moral elevado, esse comportamento também serve de inspiração para aquelas pessoas que convivemos. Colocar a vela em cima do candelabro, né? Não debaixo da cama. Exatamente. E não precisamos fazer barulho para isso, né? Nós podemos colocar a luz no alto do velador, mas não precisamos ficar fazendo propaganda, nem gritando, olha, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo. Muito bom, bem lembrado, viu, Sônia? Porque essa mensagem Tuas Sementes, ela é mais, do ponto de vista didático aqui para a nossa ordem, né? Ela foi mais, vamos dizer assim, mais oportuna. Então, aí voltando para o capítulo C de Perfeitos, voltando para o reconhecimento de como deve ser, de como se reconhece o verdadeiro espírita, como se reconhece o verdadeiro discípulo de Jesus, como se reconhece o verdadeiro cristão, porque é a mesma coisa, né? Não é porque é espírito, só os espíritas verão o reino de Deus. Meu Deus do céu, para com isso, né? O espiritismo é uma ferramenta, né? Para incorporar o cristianismo. Para incorporar o cristianismo, bem isso aí. Uhum. E tanto é que a bandeira do espiritismo não é fora do espiritismo não há salvação. Uhum. É fora da caridade não há salvação. E todos podemos praticar a caridade. Inclusive os ateus, inclusive materialistas. Tem pessoas que se autoproclamam como ateus, se auto-identificam como materialistas. E são pessoas que praticam a caridade muito mais, às vezes muito mais do que os ditos religiosos, né? Tem até uma historinha curtíssima. Pois não. Uma senhora chega para o Chico Xavier e fala assim: Chico, o meu marido é um excelente marido, um excelente homem. Ele é caridoso, muito bom, paciente, equilibrado, mas só tem um defeito. Qual? Não quer ser espírita. Aí o Chico fala para ela assim: ué! Olha, minha senhora. Então é porque ele não precisa, né? Se ele já é tudo isso aí, ele não precisa ser espírita. É você que precisa para você ficar igual ele. Ele falou isso para ela. Falou isso pra ela. Então é uma, o espiritismo, no caso, para ela, está sendo uma ferramenta para ajudar ele, ela a ser tão cristã quanto o marido dela. O marido tem um comportamento muito mais digno do que o dela. Olha, só para complementar o que você falou, no Evangelho fala exatamente isso, o que o Chico falou. O Espiritismo não estabelece nenhuma ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam, né? Esse indivíduo, ele já tinha sua estrutura moral já feita, então ele já fazia as atitudes cristãs sem precisar da ferramenta do Espiritismo. Exato. Sem dúvida. Muito bem colocado. Bem, então, dentro desse contexto, né, de que se reconhece o verdadeiro Espírita, se reconhece o verdadeiro seguidor de Jesus, pela sua transformação moral e pelos esforços que faz em domar as suas más inclinações, e nesse contexto de que uma das bandeiras da doutrina espírita é o estímulo, o incentivo permanente à prática da reforma íntima, à prática da renovação moral permanente, então nós vamos fazer essa reflexão aqui da mensagem intitulada É Difícil. Então, o nosso querido André Luiz, ele diz assim: é difícil o perdão, mas é possível esquecer a vingança. Não. Tá vendo? Esquecer a vingança, tudo bem, nós podemos ter dificuldade de perdoar, mas vingar, vingar não é tão difícil assim, né? Não, deixar de esquecer vingar. De vingar. Deixar de vingar não é tão difícil assim. É difícil a misericórdia, mas é possível chegar à compaixão. Ou seja, muitas vezes nós temos dificuldade de ter aquele sentimento de misericórdia, aquele sentimento de um perdão mais abrangente. Mas será que o nosso coração não pode se condoer com a dificuldade, com a dor daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho? Uhum. Né? E lógico que nós nos recordamos da parábola do bom samaritano. O bom samaritano não foi movido por compaixão? Sim. Quando ele viu aquele homem que não é identificado, caído no chão? Uhum. Então ele foi tocado de compaixão e ele foi lá e ajudou aquele homem. Uhum. Ajudou e salvou aquele homem. É difícil a humildade, mas é possível diluir o orgulho. Olha só que interessante, né? Sim. Diluir o orgulho, né? Transformar o orgulho, pelo menos termos a capacidade de diminuir o nosso orgulho. Será que nós não temos capacidade de abandonar aquele conceito de que, olha, não me importa a sua opinião, eu sou melhor, né? Porque o orgulho é isso, né? Então, será que nós não temos essa condição de reconhecer que nós não somos tudo isso que nós achamos que somos? Tem uma frase muito comum que todo mundo fala: ah, não adianta, eu sou assim, eu nunca vou mudar, é o meu jeito de ser, vou morrer assim. É a síndrome de Gabriela, quem né? Quem quiser que me aceite. Então, eu acho interessante esse contexto, né? Isso daí é uma coisa que deve ser repensado. Ninguém é assim porque quer e deve perpetuar, entendeu? Nós estamos aqui para regenerar, para mudarmos, e o convite é feito todos os dias pela manhã quando nós despertamos, né? Que é uma oportunidade de vida. Novamente, você renasce toda manhã. Sim. E você renasce com a ideia de enfrentar a sua vida, né? Muito bem. Bem lembrado, Sônia. Isso que você falou é a síndrome de Gabriela, né? Que é daquela música da novela, né? Que fica aí o convite, caso o nosso querido Guilherme queira colocar, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Pelo amor de Deus, né? A gente tem que se modificar para melhor, né? Então nós vamos continuar orgulhosos a vida inteira, egoístas a vida inteira? Por isso que Kardec fala, né, que se reconhece um bom espírita pelo seu esforço de transformação. Pelo seu esforço. Exatamente. Então não precisa ser perfeito. É a luta permanente. Não precisa ser humilde, mas pode-se fazer um esforço para diluir o egoísmo. Diluir o orgulho. O orgulho, quer dizer. É. Então aí está. Fala, Guilherme. Pois não, Guilherme. Até porque, eu estava pesquisando aqui, a palavra perfeito vem da tradução do grego de teleios. E a perfeição no grego é perfeição funcional. Então a tradução literal poderia ser completo, maduro, adulto, amadurecido, desenvolvido. Então, por exemplo, um copo precisa fazer o quê? Precisa guardar água. Ele fazendo a função dele, que é guardar água, ele é perfeito. Mas bota ele para cortar pão. Não vai dar certo. Você precisa de uma faca. Né? Então o conceito de perfeição... É explicado dessa maneira, porque diz inclusive que essa passagem causa muito problema na cabeça dos cristãos, porque eles falam assim: puxa, eu estou tão longe de ser razoavelmente tentando seguir as palavras de Jesus, né? Perfeição, então, para mim está tão longe. Tem gente até que pensa em abandonar, porque está tão longe que eu não vou nem tentar mais, né? Sim, boa. Aí é que entra a reencarnação. Aí é que entra as várias vidas sucessivas, viu, Guilherme? Porque nós só vamos desenvolver todas as virtudes no seu mais alto grau com as reencarnações sucessivas. Porque 70, 80, 90 anos são capazes de desenvolvermos todas as virtudes? A gente sempre fala isso, né? Em cada encarnação, a gente tem uma perfeição para atingir. Às vezes a gente vai ser copo, exatamente. Às vezes a gente tem que ser faca. Né? Pouco a pouco a gente vai atingir realmente uma perfeição completa. E o próprio Kardec explica que a gente... Porque veja bem, olha só, Mateus capítulo 5, versículo 48 fala assim: sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, coloca o modelo, né? Dá a entender que nós temos que ser perfeito como Deus. Como Deus. Né? E aí que causa o nó na cabeça. Mas aí Kardec explica, que ele fala assim: veja bem, se nós conseguíssemos atingir a perfeição absoluta, o que é inadmissível, nós seríamos iguais a Deus. Né? Então, é impossível nós sermos iguais a Deus. Então, nós temos que tomar essa frase como se fosse assim, ó, coloca a perfeição que é Deus como farol, como modelo, como meta, e persegue ela. Né? Então, corre para ser perfeito como vosso Pai. Né? Segue esse caminho, segue esse modelo. O nosso objetivo é a perfectibilidade, né? Agora, a perfeição absoluta, realmente, nós não vamos atingir. É igual a Deus. Pois não, Sônia, desculpe. Então, não só para fazer uma reflexão em cima, que a meta da perfeição, ela não é uma exigência atual da encarnação atual. É uma exigência porque nós temos ainda muitas dificuldades, muitos degraus ainda para ascender. Mas que o esforço de cada dia... para nós nos melhorarmos, que é a intenção da perfeição, é esse esforço, esse modelo que nós devemos ter. Nós podemos estar com 50 anos, com 30, com 90 anos. Se nós nos esforçarmos a partir daquele momento que a gente tem consciência de que a gente pode melhorar, nós já demos o primeiro passo. Excelente. E o que Jesus, o que Deus nos solicita dentro de todos esses ensinamentos é que nós, na nossa vida de errantes aqui na Terra, passemos a refletir a importância da vida na constituição de ter uma modificação da nossa personalidade. Todos nós somos conscientes das nossas fraquezas, dos nossos erros, todos nós somos conscientes, nós sabemos se nós somos preguiçosos, se nós somos mais acomodados, se nós somos briguentos, rixosos, que a gente vive criando dificuldades, se nós somos maledicentes, se nós somos os modelos mil, a gente poderia aqui ficar descartando a noite toda as nossas virtudes negativas, né? Ou seja, as nossas qualidades não muito boas. E infelizmente arraizadas no orgulho e no egoísmo, né? Mas se nós fizermos o esforço todo dia, um pouquinho, né? Um caminhãozinho de areia que a gente, né? Um carrinho de mão de areia que a gente vai mudando, a gente consegue transportar a montanha, né? De um ponto para o outro. E esse esforço, ele requer, não uma média, eu nunca vou ser perfeito até o final da minha vida. Aí você se desestimula. Você não vai querer mais lutar porque você sabe que nessa vida você não vai conseguir. Não é isso. Uma pequena vontade, uma pequena modificação já é um primeiro passo. E é isso que a mensagem está falando, né, Marcelo? Você não vai conseguir deixar de ser orgulhoso, mas começa diluindo esse orgulho. Vai nesse caminho. Diluindo, diminuindo. É isso mesmo. Muito bem. Aí ele continua dizendo assim, é difícil a indulgência. Mas é possível deixar a intolerância. Olha só. Então, quer dizer, é difícil nós praticarmos a indulgência. O que é indulgência? Indulgência é ser doce por dentro com as imperfeições dos outros. Perdoar. Que envolve as características do perdão. Então, indulgência é essa capacidade de nós não sermos azedos com as imperfeições dos outros. Mas sermos doces, termos um outro olhar com as imperfeições dos outros. Tudo bem, é difícil nós termos essa qualidade, né, de indulgência. Mas, ele diz, né, é possível deixar a intolerância. Né? Então, quer dizer, é lógico, né, que nós ainda temos essas inúmeras dificuldades, mas diminuindo, ou melhor, desenvolvendo em nós a tolerância, já é um passo robusto, né? Vamos dizer assim. É difícil a caridade, continua André Luiz, mas é possível fugir do egoísmo. Sim. É ou não é? É difícil nós praticarmos a caridade, o amor em ação, colocarmos a serviço da felicidade do próximo, né? Estender a mão ao próximo. Estender a mão para as pessoas que se encontram no abismo. Se é que nós também não estamos no abismo, muitas vezes nós é que estamos no abismo, né? Mas se nós identificamos alguém que se encontra à beira do abismo, vamos lá estender as mãos e auxiliar aquela pessoa que cruzou o nosso caminho. Mas, se nós não podemos fazer isso a todo instante, pelo menos é possível que nós sejamos capazes de fugir do egoísmo. Será que nós vamos ficar pensando primeiro eu, depois os meus e aos outros nada a vida inteira? Será que nós não podemos colocar os outros, em algumas ocasiões, os outros num plano primário e deixar os nossos interesses num plano secundário? E fica aí o convite também para os nossos irmãos da política, os nossos irmãos que se encontram nas mais variadas áreas administrativas, para que eles coloquem os interesses coletivos acima dos interesses individuais, né? Então, por exemplo, os nossos irmãos que se encontram na área política, né, nos mais variados cargos, será que não valeria a pena uma demonstração de uma grandeza de colocar os interesses coletivos, os interesses da maioria, num plano à frente só dos interesses mesquinhos, do cara se preocupar só com a próxima reeleição, com a próxima reeleição, com a próxima reeleição? Então, fica aí, né, essa reflexão, para que nós sejamos capazes de dar uma ênfase maior ao coletivo e não ao nosso individualismo. E o nosso querido André Luiz ainda continua, é difícil a justiça, mas é possível não ser injusto, entendeu? Então, muitas vezes, é difícil praticarmos a justiça em sua plenitude, mas será que nós não podemos avaliar aquela situação e que estamos nos deparando e deixar de cometer uma injustiça? Né? Isso não é, muitas vezes não é tão difícil realmente. É difícil a solidariedade, mas é possível ter desprendimento. Olha só, nós ficamos sabendo de uma determinada situação que, por exemplo, uma enchente lá no sul do país, ou uma seca no Nordeste. Será que nós não somos capazes de alguns atos de desprendimento e nos esforçarmos para fazer chegar o alimento nessas regiões que foram afetadas pelas calamidades públicas? É difícil o bem, mas é possível melhorar o coração. Então, quer dizer, é claro que você não alcança a perfeição de um dia para o outro, continua o André Luiz. Nem por isso, contudo, está desobrigado do esforço constante no aperfeiçoamento íntimo, recordando que o rio caudaloso, prestes a desaguar no oceano, cumpriu longa trajetória e começou, muito antes, no murmúrio simples de uma fonte. Bonito, né? Então, um dia nós seremos rios caudalosos, mas evidentemente que nós começamos por um murmúrio de uma fonte. E olha só o esforço, a importância que ele dá do esforço, né? Nem por isso está desobrigado do esforço constante no aperfeiçoamento íntimo. Esforço constante no aperfeiçoamento íntimo. Guilherme, você tem algum comentário da nossa querida Luísa a respeito do tema? Não, não tenho, inclusive... Ela não trouxe nenhum ensinamento para nós dessa vez? Não, estou até com vergonha de dizer que a gente não fez o evangelho as 2 semanas que passamos no Rio. É, então você pode ter certeza aí que o caminho do umbral... O umbral está aberto. Cheio de obsessor. Caminho do umbral não vai ter... Imagina. Vamos fazer então mais uma pausa musical, aí depois nós retornaremos com mais reflexões acerca do capítulo Sede Perfeito. Vamos, eu vou deixar a Gabriela para depois, porque eu tinha separado uma música do Grupo Bem, justamente chamada Sedes Perfeitos. Beleza. E estamos discutindo sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, e estamos desenvolvendo alguns temas relacionados ao livro Vivendo o Evangelho, psicografado pelo espírito de André Luiz. E agora nós vamos, ainda há pouco, nós demos uma ênfase sobre que é possível nós desenvolvermos as virtudes morais, e principalmente levando-se em conta os esforços permanentes nesse sentido que todos devemos fazer. E agora, a nossa querida Sônia vai ler para nós a mensagem intitulada Simplesmente, que também fornece preciosas dicas para buscarmos a perfeição. Pois não, Sônia? Simplesmente, você busca a perfeição com perseverança. Busca no amor, sacrifica-se, sofre e percebe que ainda tem raiva. Busca na caridade, dedica-se, ajuda e percebe que ainda é egoísta. Busca na concórdia, fala, argumenta e percebe que ainda se irrita. Busca na paz, conversa, harmoniza e percebe que ainda é agressivo. Busca na humildade, suporta, silencia, e percebe que ainda é orgulhoso. Busca no perdão, esquece, contorna, e percebe ainda que se vinga. Busca na solidariedade, ampara, serve, e percebe que ainda compete. Busca na paciência, compreende, aguarda e percebe ainda que é agitado. Ninguém é perfeito, mas cada um tem o compromisso de tentar um esforço na prática do bem. É simplesmente isso que Jesus espera de você. Eu acho interessante, Marcelo, Porque a gente fala, você tem que fazer reforma, você tem que mudar, você tem que fazer. Mas mudar o quê? O que é reformar? Né? Mudar o quê? Tirar o quê? Pedreiros, né? Da alma. Pedreiros, né? Da alma. Então, olha que riqueza de ensinamentos. Nós temos, sim, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Mas nós estamos em ascensão, nós queremos e buscamos a perfeição. Porque Deus falou para nós, Deus nos disse, através de Jesus, que somos espíritos semelhantes à imagem dele. Então, nós temos esse ímpeto de dentro de nós de queremos buscar chegar, aproximar-se de Deus, não é verdade? Sim. Quem não quer ficar perto do lado de Deus, ao lado direito de Deus, ao lado direito do Pai, né? Então, nós precisamos fazer através de esforços. Mas como? Como é que eu devo progredir? Quais são os instrumentos que eu tenho que usar para me alavancar, para melhorar um pouquinho essa encarnação? Eu sei que eu não vou conseguir chegar na perfeição absoluta, porque ainda tenho muito tempo de conhecimento para adquirir, muita coisa para evoluir. E não é numa vida só, né? Porque como seria, então, uma vida só para explicar para aqueles que nascem com malformações e que não falam, não agem, não estudam, não trabalham, ficam acabados? Sim. Esses vão ter um fim, simplesmente um fim estagnado, ou não tem fim, vai ficar parado para o resto da vida, que é uma vida inerte, né? E aqueles que nascem na ignorância, no sertão, nos lugares da África, nos lugares tribais, onde o conhecimento é parco, é pequeno, onde nós não temos um tipo de escola que possa dar toda assistência, ou mesmo na religiosidade, que ainda é presa nas grandes ritualísticas, os índios, os aborígenes, os africanos, nós temos ainda esse grupo de permeio só. E aqueles que estão nas cidades grandes, mas não conhecem ou não têm oportunidade de conhecer uma linha espiritualista ou religiosa, porque os pais ou o grupo ou a cidade é meio ateísta. Os europeus têm grande dificuldade, né? Eles são muito apáticos a religiões, poucas coisas eles acreditam, fazem, mas não têm um conhecimento muito ampliado dessa situação. Bom, se a gente for ver, o mundo todo vai pontuar diferentes classes, diferentes estágios evolutivos, diferentes situações da humanidade, e todas elas estão presentes nesse momento aqui, nesse momento, exatamente nesse momento, 7 bilhões de pessoas encarnadas. Nesses 7 pessoas encarnadas, bilhões, quantos vão sair perfeitos daqui? A pergunta é essa: quantos que vão conseguir sair, terminar a missão aqui na perfeição absoluta? Quantos? 0,1%. Eu estou sendo generoso. Eu acho que zero. Eu acredito no 0,1%, porque estão os espíritos que já vêm com a bagagem nos ajudar. Então, eles já estão num índice de aperfeiçoamento muito acima de nós. Então, eu digo que eles estão, digamos, enquanto nós estamos no jardim da infância, esses espíritos já estão pontuando uma universidade. Então, eles já estão, passaram pelos estágios evolutivos, eles já vêm com essa 0,1% já engatilhado. E nós estamos ainda no jardim da infância, né? E também vale a pena, rapidinho, viu, Fábio, que nós nos recordarmos que é possível, numa existência, não atingir a perfeição absoluta, mas nós darmos um passo, um grande passo nesse sentido, bastando para isso observarmos a trajetória de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele era assassino. Quando a gente fala perseguidor de cristãos, nós estamos usando um termo politicamente correto, né? Mas, na verdade, ele era assassino. Ele mandava prender de maneira injusta os seguidores de Jesus, e muitos ele mandou matar, inclusive o próprio Estevão. Agora, na mesma existência, após o a estrada de Damasco, né, o encontro da estrada de Damasco, ele modificou completamente a trajetória dele. E ele pôde colocar em prática essa prática do amor, essa prática da caridade, essa prática da concórdia, essa prática da paz, da humildade, do perdão. O coração dele ficou repleto de perdão. Ele se reformou. Ele se reformou completamente. Então, tanto é que ele abandonou, quando ele abandona o corpo sendo decapitado, sendo decapitado pelo soldado romano, que aliás errou o primeiro golpe, né? Você imagina, né? Errou o primeiro golpe. Quando ele chega lá no mundo espiritual, o próprio mestre é que vai receber. O próprio mestre. Não no primeiro momento, né? No primeiro momento, quem o recebeu, quem restituiu a visão espiritual foi o Ananias, né? E aí depois aproximaram-se. Que visão maravilhosa, né? Gesiel, que é o próprio Estevão e Abigail. E depois, e atrás de ambos, veio Jesus, né? Uhum. E aí Jesus ainda fala para o Paulo, em meu reino, algozes e vítimas podem andar juntos. Sensacional, né? Porque ele mandou matar o Estevão, né? E o Estevão que vai, é um dos que vão recepcionar. Mas, desculpa, Fabinho, você ia fazer um comentário e eu te cortei. Eu queria abrir meu coração aqui e contar um caso particular meu, que eu acho que pode ser útil para os ouvintes. Abra o coração. Porque para mim, é muito valioso para mim, né? Então eu espero que seja valioso também para os ouvintes. No começo do meu casamento, eu fui descobrir certas características ocultas dos meus sentimentos que ainda não tinham sido experimentadas. Tanto que eu tive vontade de me separar na primeira semana de casado. Eu achei que eu não ia aguentar a vida de casado. Meu Deus do céu! E esses sentimentos, eu não sabia que eles existiam dentro de mim, porque eles não tinham sido estimulados ainda, né? E eu lembro que uma dos momentos difíceis do meu relacionamento, a minha esposa queria que eu ficasse em casa para conversar e eu não queria ficar para conversar. E eu saí. E ela saiu à porta falando assim, fica aqui. E eu falei não. Só que, segundo ela, eu falei não com uma cara de ódio muito grande. E eu acho que ela tem razão, porque eu sei o ódio que eu estava sentindo naquela hora. Eu sei o sentimento que existia dentro de mim naquela hora. Era terrível. Tão forte que, quando eu voltei para casa, eu não queria vê-la, não queria conversar. E eu só fui conversar com ela no outro dia, porque esse sentimento permaneceu em mim bastante tempo. E, de certa forma, permaneceu nela também, porque ela também não se aproximou para falar comigo, né? Depois disso, muitos anos de evangelho no lar, de estudos, de tentativa, né, de diluir o orgulho, como a mensagem do André Luiz está falando, gotas, né, de melhoria, eu passei agora nessa última semana por uma situação muito semelhante, muito parecida mesmo. E aconteceu de eu sair também e falar um não para ela, que eu não queria ficar para conversar, exatamente da mesma forma que foi há 5 anos atrás. Inclusive, ela relatou para mim que eu olhei com o mesmo olhar de ódio para ela. Aí eu pensei assim, puxa vida, mas de que valeu tudo isso? Tantas preleções, tantos programas de rádio, tantas visitas à família carente, tantas páginas lidas, estudadas, tantos refletidas, livros de Emmanuel, de André Luiz, de Allan Kardec, tantas reflexões, tantos evangelhos no lar, para fazer igual de novo, né? E aí, desanimei mesmo, falei assim, meu Deus do céu, e agora? Não adiantou nada, né? Aí eu vim todo o caminho refletindo, 5 horas pensando nisso. E eu, graças a Deus, cheguei à conclusão do seguinte, que quando aconteceu isso, 5 minutos depois eu estava conversando com a Érica. Né? Da outra vez eu demorei 24 horas para conversar com ela. Oh, que avanço! Meu Deus, 23 horas e 55 minutos. Então, 5 minutos depois eu já estava conversando com ela. É, uma conversa triste, assim, de assim, estávamos com mágoa, alguma coisa assim. Mas expondo as nossas fraquezas e mostrando que nós não somos perfeitos ainda, né? Mas que nós já melhoramos muito. E depois dessa conversa não existia mais nenhuma gota de ódio, nenhuma gota de raiva, nem de nada no nosso coração. Nossa, que maravilha. Né? Então, quer dizer, nós, de certa forma, sucumbimos ao erro, mas nós não permanecemos nele por tanto tempo, com aquele sentimento, por tanto tempo, igual a gente ficou da outra vez. Então, houve um progresso. Ou seja, não me tornei perfeito, nem ela se tornou perfeita. Mas houve uma transformação para melhor, né? Quem sabe da próxima vez, já nem vai ter esse olhar de ódio, nossa, de raiva, né? Quem sabe daqui a 5 anos, 10 anos, 6 anos, não sei. Mas eu espero que continue progredindo, né? Então, que isso sirva de estímulo, de exemplo para outras pessoas também, que é um caso real, né, do coração. E é um exemplo só, mas isso acontece em várias nuances, em várias situações, em vários sentimentos na nossa vida, toda a vida, né? Sabe por que acontece, Fábio? Porque você é um ser orgânico. Nesse momento, você tem hormônios que trabalham. E quando você passa por uma coisa de estresse, de raiva, a sua adrenalina é injetada em grande grupo, em grande quantidade, dentro do seu sangue. Sim. E faz você tremer, a sua respiração acelerar, a boca ficar seca, o seu coração palpitar. Então, tudo é fisiológico. Você sente essa descarga adrenérgica que te deixa fora de si. Essa modificação orgânica está em comunhão com a situação do momento. É uma coisa que te deixou irritado ou com raiva, o seu corpo responde. É a nossa defesa primitiva para a gente conseguir sobreviver. Essa defesa ainda está presa dentro do organismo. Como o Divaldo Franco falou, não é errado você sentir raiva naquele momento. Você não está pecando, você está respondendo a algo fisiológico. O que está errado nesse contexto? É você alimentar aquele desequilíbrio mental e orgânico mais do que 30 minutos. Você já conseguiu uma evolução, um salto muito grande. Como nós estamos em um planeta de provas e expiações, somos provados a todos os momentos. 5 anos atrás, uma situação semelhante aconteceu e mostrou quem era o Fábio de 5 anos atrás. Muito difícil de lidar com um sentimento que levou 24 horas para digerir. Para digerir, para se retemperar, para modificar ou estabilizar essa parte orgânica. Hoje, o Fábio, em 5 minutos, já conseguiu... Eu exagerei um pouquinho, 5 minutos, mas acho que deu menos de 30. Mas você modificou. Então, vamos ter muitas ações que o organismo trabalha e você se destempera. O importante é a gente ter consciência disso e não dar vazão de prolongar esse processo. O que é errado é você prolongar. Ah, mas ela alimentar. Falou isso. Ah, mas ela disse aquilo. Mas ela fez assado. E aí, o que a gente está fazendo? Jogando lenha para que a fogueira que está quase morrendo, quase desaparecendo, aumentar. Nunca vai apagar. Então, é esse procedimento que a gente tem que mudar. Pode falar, Gui. E a importância, né, do que fala não só o Espiritismo, mas quase todas as religiões, a importância do conhece-te a ti mesmo. Né? Porque eu não cheguei nem perto dessa tua evolução. Mas em me conhecendo, quando a coisa esquenta, eu falo, para, vamos dormir. Amanhã a gente conversa. Aquelas horas que passam, não sei o que acontece dentro do nosso corpo, né? Tanto meu quanto da esposa, que faz que a gente sente e fale assim... Quer conversar? Às vezes nem quer conversar. Era o calor, era o orgulho da hora. Né? Então, assim, mas você se conhecendo, você sabe o que fazer para tentar não entrar naquela armadilha. Né? Que legal que você conseguiu, sem dormir, fazer um negócio com menos de 30 minutos. Muito bom. Muito bom. Obrigado aí por compartilhar conosco, né, Fábio? E é aquela história, né? O nosso querido Divaldo, ele sempre diz assim que é saudável ter raiva, mas não é saudável permanecer com a raiva. Então, evidentemente, né, que às 23 horas e 30 minutos, 23 horas e 55 minutos, né, que você reduziu em comparação com a experiência anterior, então isso, sem dúvida, é um avanço, né? Bem, podemos fazer mais uma pausa, o Guilherme? Podemos fazer. Vamos fazer a pausa com a música que você tinha pedido anteriormente. Gabriela. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela. 11 horas e 29 minutos. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Quem me batizou, quem me nomeou, pouco me importou, é assim que eu sou, Gabriela, sempre Gabriela. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, meus camaradas. Eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Eu sou sempre igual, não desejo mal, amo natural, é de ser legal, Gabriela. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, programa do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Estamos ao vivo, direto do estúdio da Rádio Capela FM 105,9. O telefone é 3876-6846. E estamos à disposição para eventuais questionamentos dos estimados ouvintes. Dando continuidade ao estudo do capítulo C de Perfeitos, nós vamos encontrar na obra Vivendo o Evangelho mais alguns comentários muito legais a respeito desse mesmo capítulo C de Perfeitos. Tem uma mensagem intitulada Não Imagine, Não Imagine, que ela colabora demais com preciosas reflexões. Então André Luiz diz assim: ninguém precisa ser a seta para seguir as lições de Jesus. A seta é aquela pessoa que se dedica à vida contemplativa, colocando os valores espirituais acima dos valores materiais, o que é uma coisa legal. Agora, o que não é legal é que, muitas vezes, o asceta, ele fica apenas na vida contemplativa. Ele não se envolve com o aprendizado que a convivência fornece. Então, ficar isolado do mundo, sem conviver com as dificuldades, com as decepções, com as frustrações, tendo uma vida contemplativa, uma vida espiritualizada, entre aspas, não coloca, faz com que o praticante do ascetismo não coloque em prática ou não coloque à prova os seus ensinamentos, né? Não coloque em prova os ensinamentos de que ele se julga portador. Certamente ele se tornou uma pessoa menos egoísta, mas tem que demonstrar que ele é menos egoísta mesmo, né? E para demonstrar isso tem que conviver em sociedade e não de maneira isolada. Muito bem, então ele diz assim: ninguém precisa ser asceta para seguir as lições de Jesus. Você quer alguma coisa, mas se contém por receio de ofender os princípios evangélicos. Então, tem muitas coisas que nós queremos, só que nós achamos que são incompatíveis com os ensinos de Jesus. Olha só que legal, Guilherme. Quer dançar? Dance, mas com respeito. Jesus falou que é proibido dançar? Os discípulos ensinaram isso? Não tem nada disso, né? Os profetas falam, olha, é proibido dançar. Não. Pelo contrário, né? Nós vamos ver lá naquela famosa passagem das bodas de Canaã. As bodas de Canaã era uma festa de casamento. Uma festa de casamento na Judéia, lá do princípio do século I, a festa de casamento durava uma semana, né? Não foi isso que o Haroldo nos ensinou? Então, quer dizer, uma semana de festa, você acha que não tinha dança? Não tinha geladeira, matava um boi. Era mais ou menos uma rave. Então, era mais ou menos uma rave. Então, quer dizer, imagine você uma semana de festas. Logicamente que tinha as danças da época lá. Muito bem. Quer dançar? Dance, mas com respeito. Quer brincar? Brinque, mas com decência. Tem algumas brincadeiras que às vezes a gente faz, e são brincadeiras de mau gosto, né? Então, vamos brincar com decência. Quer usar joias? Use, mas sem arrogância. Será que não dá para usar joias sem demonstrar arrogância? Né? É possível, né? É possível que nós sejamos capazes disso. Quer passear? Não usa em Guarujá, não, viu? No Guarujá, a onda não. De assalto tá enorme. Ah, sim, lá no Guarujá é verdade. Quer passear? Passeie, mas com moderação. Quer namorar? Namore, mas com responsabilidade. Namore, mas com responsabilidade. Quer se vestir bem? Vista-se, mas sem ostentação. É diferente, né? Sim. Vestir-se bem e ostentar. Quer se divertir? Divirta-se, mas sem excessos. Sim. Ou seja, Jesus em algum momento falou que é proibido se divertir. Está escrito lá no Evangelho. Está escrito que não pode passear. Está escrito que não pode se vestir bem. Não pode namorar. Não pode namorar. Quer se maquiar, maquie-se, mas sem exagero. Olha só que interessante, né, Guilherme? Que você vê que ele coloca pro nosso dia a dia, né? É. Quer cuidar do corpo, cuide, mas sem obsessão. É importante cuidar da saúde, é importante cuidar do corpo, fazer exercício, fazer caminhada, etc, etc. E eu tô falando isso para mim mesmo também. Quer ganhar dinheiro, ganhe, mas com honestidade. Olha só, Guilherme, ganhe dinheiro, mas com honestidade. Ou seja, quantas fortunas que nós temos conhecimento que são fruto de desonestidade? Que mérito há nisso? Que mérito há nisso? E quantas dores, quantas vidas não sucumbiram por causa dessa fortuna amealhada ilicitamente? Não imagine que o Evangelho lhe imponha ausentar-se do mundo. Olha lá, olha o asceta, né? Não imagine que o Evangelho lhe imponha ausentar-se do mundo. Jesus não se afastou da convivência com pessoas diferentes. Esteve na festa de casamento, sentou-se à mesa do publicano, viveu os costumes de sua época, mas em nenhum momento deixou de ser ele mesmo no cumprimento da vontade de Deus. Sensacional, lindíssimo, né? Lindíssimo esse texto. Sensacional, né? E é uma coisa assim que a gente pode praticar, né? No dia a dia. São ensinamentos valiosos, simples. Quer, né, dizer, Marcelo, que você pode continuar torcendo pelo Palmeiras. Lógico, lógico. Sendo o Marcelo, né, esforçado, exatamente, equilibrado. Exatamente. E muitos amigos podem torcer pro Corinthians. Ah, não, pro nosso querido Guilherme, pro nosso Flamengo lá do Rio e assim por diante, né? É, Guilherme, Sônia, gostaria de ouvi-los. Vocês têm mais alguns comentários ou podemos nos despedir? Só mais uma parte para finalizar, né? No Sede Perfeitos, no capítulo 17, nós demos ênfase a dois itens, né? O 5, que é os bons espíritas, e o 4, né? E o 5, que é a parábola do semeador. Mas vale a pena falar sobre o item aqui, que é o item 8, que fala sobre a virtude, né? E olha só, como finaliza, só o finalzinho eu vou falar. Vós todos a quem a fé espírita reanimou em seus raios, e que sabeis o quanto o homem está longe da perfeição, não façais nunca uma tolice dessas que a gente acaba se corrompendo pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas situações mundanas, sensualidades, as corrupções que a gente vê. Então a gente é convidado a todo tempo, como a Igreja Católica fala, a pecar, né? Mas nós temos o bom senso e nós temos que usar o nosso bom senso como um farol, uma diretriz para nós não respaldarmos pelas grandes tentações que o mundo sempre nos oferece à porta de nossas casas, à porta de nossas vidas, né? Então, a virtude é uma graça que eu desejo a todos os espíritas sinceros, mas advirto, mais vale poucas virtudes com modéstia do que muitas com orgulho. Foi pelo orgulho que as humanidades, olha só como ele cita, as humanidades. Então, nós estamos falando das humanidades de várias gerações, várias eras, até de outros planetas. As várias civilizações, né? É. Também as de outro planeta, bem lembrado. Então, foi pelo orgulho que as humanidades se perderam sucessivamente e será pela humildade que deverão um dia redimir-se. Sensacional, né? Sensacional, muito bom. Bem, e da minha parte, caminhando então para o encerramento, eu gostaria de compartilhar com vocês um pensamento que eu tive a oportunidade de acompanhar uma palestra lá em Jundiaí, quando eu ainda estava começando na doutrina, nos anos 80, E o tema abordado era desse capítulo, do capítulo Sede Perfeitos. E o palestrante, ele foi assim tão inspirado naquele dia, sabe, Fábio, Guilherme, Sônia, estimados ouvintes, que ele terminou a sua exposição, porque, veja você, né, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços permanentes que faz em domar as suas más inclinações. Esforços permanentes significa lutar, né? É uma luta consigo próprio, né? Uma luta permanente. Então ele diz assim, ele terminou com um pensamento do Bertolt Brecht, o teatrólogo alemão. E o pensamento é assim: há homens que lutam um dia e são muito bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Mas há homens que lutam por toda a existência. Esses são imprescindíveis. Ou seja, imprescindíveis não no sentido orgulhoso, né? Mas no sentido de demonstração de luta, né? Porque eles são as pessoas que lutam, as pessoas que lutam continuamente, as pessoas que demonstram perseverança continuamente, são pessoas úteis, com exemplos úteis para a sociedade, né? Para as pessoas com quem ela convive. Então, esse pensamento aí foi um pensamento que veio bem a calhar, né? O ser de perfeitos, a demonstração de que o verdadeiro espírita é aquele que luta, que se esforça para domar as suas más inclinações, e casando com esse pensamento do teatrólogo alemão, né? Uma boa noite a todos. Fábio, suas despedidas. Sônia, Guilherme, fiquem à vontade. Eu queria só mandar um abraço para todo mundo, de coração. Em especial para a Palomita. Palomita, que nos ouve. E agradecer pela oportunidade de ter trabalhado aqui os sentimentos, o conhecimento, né? Estudando para poder falar um pouquinho durante esse ano de 2016, por ter melhorado, né? Mesmo que imperceptivelmente. E também regozijar, né? Junto com todos aqui da mesa, pela oportunidade de continuar fazendo esse trabalho em 2017. Que seja mais um ano de melhorias para os nossos sentimentos e de bastante aprendizado, de muita experiência. Então, um abraço a todos e feliz 2017. Maravilha, Fábio. Obrigado aí por compartilhar os seus sentimentos conosco, que para nós também é útil em termos de aprendizagem. Pois não, Sônia, gostaria das suas despedidas. Então, só pegando o gancho, né? Paulo de Tarso, ele poderia entrar em depressão profunda quando ele descobriu, né, naquela visão de Jesus, e vi todas as coisas erradas que ele fez, inclusive envolvendo assassinatos. Mas, no entanto, ele levantou, sacudiu a poeira, deu a volta por cima e vestiu a camisa de Jesus, e foi um dos melhores e maiores apóstolos dos gentios, né? Uhum. Então, nós temos aí o convite. Erramos todos nós erramos. Estamos aqui com os erros para aprender. Errar é persistir no erro. Esse é o verdadeiro erro, né? Sim. Então, nessa situação, eu queria agradecer a todos a oportunidade de estar aqui, desejar a todos os nossos ouvintes que 2017 seja um ano de muita harmonia, paz e saúde na casa de todos vocês, um ano de modificações, um marco que faz com que a gente possa ser os 365 dias uma experiência nova no remodelamento de nossas atitudes, na perseverança, procurando sempre Jesus no nosso coração, porque Ele nos fortalece para que nós mudemos. Muita paz em seus corações, um abraço bem caloroso. 2017 aí, um ano brilhante para todos nós. E aqui é o Guilherme também se despedindo, desejando que todos tenhamos força para lidar com todas as situações que o ano novo vai nos trazer, que ele seja majoritariamente bom. E já que a Sônia falou de dar a volta por cima, eu vou encerrar com Beth Carvalho cantando Volta por Cima. Boa noite, até ano que vem. Falou, pessoal, até mais.